cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam, no FM Mistério da Rádio Boa Nova. Aquele programa que se habituou há 7 anos e meio, mais ou menos, a ter convosco sempre, numa semana, uma banda em destaque. Pois bem, estamos a repetir-nos, e quando digo repetir-nos é sinal que temos aqui uma banda que já cá veio, ainda que seja sem telefone, e hoje, uma vez mais, será por telefone, mas um dia deste eu tenho que se redimir desse pecado e vão estar connosco aqui em estúdio, mas isso já iremos falar sobre isso. Mas estamos a falar dos Tambor, portanto, já não é estranho a ninguém da Rádio Boa Nova. É uma banda que tem presença habitual, não só dos álbuns anteriores, mas também já deste Electropop, um disco que vem ter lançamento no final de 2012, mas muito em venda a partir de 2013. E que foi apresentado em maio ao vivo e que teve também aqui bem perto um concerto, precisamente no início de julho, aqui do outro lado da serra, portanto da Covilhã, que é nem mais nem menos que a cidade de origem de Alexandre Valentim, a voz e o único elemento feminino desta banda. Claro que é uma banda que tem na face mais visível o Fernando Martins, o homem que utiliza o Ritual Tejo e que, por via das participações que teve na televisão e não só, é, como disse há pouco, a faceta mais mediática desta banda de Tambor, que portanto tem aqui o seu 5º álbum, Electropop, com 10 temas, sendo que um deles é remisturado. Antes de mais, então, e já depois desta introdução, bem-vindos aqui à Rádio Boa Nova. Estou a falar precisamente com o Alexandre Valentim e com o Fernando Martins, que irá também introduzir-se aqui na conversa. Bem-vindos aqui ao Cá se Fazem, Cá se Tocam, ainda como disse há pouco, que é via telefone. Portanto, estão a querer que, à terceira vez, tem que ser de vez, vai ser que tem aqui em estúdio. E vamos com muito prazer, olá. Antes de mais, muito obrigada por esta entrevista e por tudo o que têm feito por nós, pela divulgação da nossa música, e espero que à terceira que a gente vá até aí, claro, fazer uma visita. Um dia desses venha visitar a Covilhã, embora a estrada não seja convidativa, pelo menos aquela que venha passar a serra, mas que venha, de facto, aqui ao outro lado da serra, aqui ao hospital. Thank you. então, vamos então falar deste eletropop, como disse há pouco, o vosso quinto álbum. Sim. Porquê eletropop? Já o ouvi várias vezes, normalmente, e que as pessoas da Boa Nova vão ouvindo, nomeadamente os singles que vão saindo deste álbum, e provavelmente por exemplo, o álbum anterior chamava-se Quarto, aí não ficavam dúvidas nenhumas, não é? Porque era o quarto álbum. Antes disso tínhamos o rádio e por isso era. Porquê eletropop? Eletropop, porque é um disco com canções pop e é que se juntam os sons eletrónicos também. E é mais por aí o nome. Eu vou passar também aqui ao Fernando para ele explicar mais tecnicamente o porquê do nome de Eletropop. Olá, Fernando, bem-vindo aqui à Boa Nova. Boa tarde, bom dia. É verdade. Olá, é sempre um gosto falar consigo, como bem sabe. Muito obrigado. Ora, então, a pergunta vai aqui: porquê Eletropop? Estamos a falar disso com o Alexandre Valentim. E é um eletro que, atenção a quem esteja a ouvir-nos e não tenha o disco à frente, ainda é escrito pelo antigo acordo ortográfico. O acordo ortográfico ainda não chegou a nós. Isto é por ordem alfabética e o T ainda vem logo. Estão no início. Bem visto. Porque é eletropop? É um disco pop, assumidamente pop, mas conceptual. Tem muito dos sons eletrónicos do fim dos anos 70 e, aliás, perdão, do início dos anos 70 e do fim dos anos 60, e depois foi mais no processo todo de gravação do disco, fomos buscar sons mais perto até do meio dos anos 80, e toda essa procura da eletrónica ao longo da gravação do disco foi isso que deu nome ao disco. Na realidade é um disco conceptual feito, pensamos nós, para se tentar ouvir do princípio até ao fim, como se ouvia antigamente. decidi buscar a música, os sons eletrónicos dos anos 70 e 80, venho um bocado encontrar também a imagem que nós temos a hipótese de ver, não só nos videoclipes, mas também procurando na vossa própria página, de que o Fernando trabalha no meio de uma parafernália, e talvez acho que é o termo mais correto, de instrumentos e eletrónicos, sendo que alguns são bastante antigos. Teve essa necessidade de vir a buscar os sons da altura para incorporar este disco? Sim, isso é a verdade absoluta. Foi uma necessidade interna. É um plebiscito como lembrarmos quando começámos, não só com tambor, mas até desde o início de se começar a tocar e muito antes disso, de se ouvir música na rádio, ou em disco, ou em cassetes, na altura, em que se ouvia sons que nunca se tinham ouvido até aquela altura. E é esse fascínio, essa sensação de um ser miúdo ligar a rádio e ouvir um som que nunca tinha ouvido e que era uma total surpresa, essa sensação foi o que nós tentámos recriar, obviamente nós próprios, e esperemos que o público também o sinta, com ir procurar estes sons, ir buscar o Mellotron, ir buscar os sintetizadores analógicos e tudo mais. E realmente é mais um voltar à juventude, chamemos-lhe assim. E isso tornou o disco mais difícil de fazer? O ir procurar o som analógico e de algum modo retirar as vantagens que tem o digital? Não ficou mais difícil, porque na realidade toda a gravação que nós utilizámos, apesar dos instrumentos serem analógicos em grande parte, foram gravados para um sistema digital. O que isto facilitou é o facto de ao vivo ser verdadeiramente, eu não quero dizer fácil, mas ser real tocar este disco. Uhum. Nós, com os instrumentos que temos em palco, tocamos o disco basicamente como ele soa no disco. E isso para nós foi a grande vitória, sim, uhum. E vantagem. Aproveitar aqui hoje tudo que fala de música eletrónica, fazer uma referência que ainda não tínhamos feito aqui no caso Fazem Cá Se Tocam, que é, enfim, lembrar um nome da música eletrónica portuguesa, e falamos de Tó Neto, e que faleceu no mês de junho, e que ainda não tínhamos hipótese de referenciar. Foi uma das pessoas que também falámos aqui no caso Fazem Cá Se Tocam. Tivemos a oportunidade de ser recebidos por ele na sua casa em Silves, onde viemos a gravar na altura também um caso Fazem Cá Se Tocam, lembrar álbuns como o Big Band. E pronto, acho que fica bem falarmos aqui de um nome que é incontornável da música eletrónica em Portugal. Sem dúvida nenhuma. Quando ainda, e falando de mim, andava a tentar perceber como é que se fazia som num sintetizador, já o Tó Neto tinha gravado, se não me engano, o Via Láctea. Via Láctea, exatamente. Portanto, aqui é um disco de referência, e eu tive a oportunidade de ver, enquanto jovem, ver algumas vezes ao vivo. E depois, mais tarde, tive a manifesta oportunidade e a sorte de ter conhecido. E, além de ser uma pessoa extraordinária, era alguém com um foco muito grande na sua própria cabeça em relação à música que queria fazer. Nunca se desviou de forma nenhuma. Se tocássemos hoje uma música de Tó Neto, seja do primeiro, seja do último disco, nós sabíamos que era uma música de Tó Neto, e isso nem todos os... Não se pode dizer o mesmo de toda a gente. Metade dessas máquinas todas físicas hoje em dia são virtuais, não preciso andar a carregá-las para o palco. Um computador hoje em dia, por exemplo, eu dou-te um exemplo, eu tinha um Jupiter 8 nos anos 70, que era um monstro de um teclado. Era preciso para aí duas pessoas para carregar uma flightcase daquelas. E hoje em dia eu tenho esse mesmo instrumento, com os mesmos sons e exatamente a mesma coisa, para num software. Com os mesmos sons, estás a perceber? O que é que fez isto? Já agora, por nostalgia. O que é que fez esse equipamento todo? Esse Jupiter 8 morreu num espetáculo nos Açores. Fomos lá tocar às São Joaninas, na Ilha Terceira. E, pá, mesmo na última música. Foi mesmo na última. Pá, que estava cheio. Foi, pá, incrível. Tínhamos feito uma coisa com laser. Depois apareceu um helicóptero com os refletores para refletir os raios laser em cima da Baía, da Angra do Heroísmo. Mesmo na última música, caiu uma carga d'água. Mas daquelas mesmo a Açores, pá, daquelas cargas de água, pá, e nós tínhamos uma lona por cima do palco. E, pá, aquilo de repente começou-se a encher de água e fez um balão E de repente aquilo rasgou-se, lá ficou o equipamento todo feito, epá, parecia que estava num aquário. E esse teclado, que na altura me custou quase 1000 e tal contos, morreu aí, por acaso, nesse concerto. Boa Nova, um mundo de emoções. Tudo bem, feita esta referência, que era mais que justa, vamos aqui voltar a recuperar a conversa com os Tambor. É o quinto disco, e claro que, enfim, os discos para si já não são novidade, mas continuam, de algum modo, antes de o lançar, a criar algum nervoso miudinho? Sobremaneira, aliás, o pior... existem duas coisas muito engraçadas depois do disco estar totalmente gravado. Uma é, mas qual é a ordem das músicas no disco? E isto pode demorar de minutos a semanas. As diversas tentativas que se fazem são imensas. Depois ouvimos no carro, ouvimos em casa, pela ordem, de uma ordem, da segunda ordem. Depois, quando chegamos ao fim e o disco sai, achamos sempre que devia ser de outra maneira. Mas isso... É uma coisa que pode... A cada concerto pode reinventar, não é? Exatamente. Nos concertos tudo se torna diferente, até porque um concerto não é só uma banda em palco, é o público. O público manda em nós, o público está lá para nos ouvir e, portanto, merece que se toque as músicas que eles querem ouvir, como é óbvio. Então tudo se altera em cima do palco. Em relação ao nervoso miudinho, depois do disco sair... É realmente, eu não posso dizer que é o equivalente a ver um filho a crescer, não é nada disso, porque não se trata de nada tão profundo, nada tão profundo, mas é ter uma peça, aquilo que nós achamos que é uma peça de arte na mão, e tentar saber se realmente as outras pessoas gostam da mesma forma que nós gostamos das músicas que nós fazemos. E isso é um estado de nervoso constante. Aliás, equivalente ao entrar em palco. Por mais que nós andemos aqui e que tenhamos centenas de concertos em cima, e cada vez que se entra é um tremor. tem a percepção que a saída dos singles dentro deste eletropop, e reparto no Desacelera, e agora mais recentemente o Fica, que de algum modo permite as pessoas descobrir o disco? Ou seja, que, por exemplo, o Desacelera saiu até antecipando o disco e que, na prática, continua a ser saídas que as pessoas não tomam a devida atenção. Pois, isso prende-se única e exclusivamente com a capacidade de comunicação, porque isto é sempre biunívoco. A banda faz um trabalho e lança o single, mas depois são os meios de comunicação, a rádio, a televisão, que na realidade ditam, e o público, claro, ditam para que lado é que nós vamos e se as músicas conseguem ir mais longe ou não conseguem ir mais longe. É um pedaço como ensinar alguém a andar de bicicleta sem as rodinhas de trás. A partir do momento em que se larga a bicicleta, que se larga o selim e que a bicicleta segue com a pessoa em cima, a partir daí está tudo nas mãos de quem ouve e de quem nos ajuda e de quem nos apoia e de quem na realidade passa a música que os artistas fazem para o público, que é a rádio. Efetivamente, e estamos a aludir a essa conversa, a música chegar às pessoas é um problema. Gostarem ou não, aí já são outros 500, né? Porque a pessoa é livre de gostar ou não. Agora o problema é chegar lá, não é? Sim, eu não lhe queria dizer um problema, é o caminho mais complexo. Isto porque existem, felizmente, existe muito boa vontade, mas também existe muita, isto não é uma crítica de forma nenhuma, é uma realidade. Não, realidade, exatamente. Existe muita criação musical, aliás, muita criatividade musical e muita produção neste país, e por mais que as próprias rádios se esforcem violentamente para levar a música ao público, depois também, de alguma forma, hão de estar cerceadas pela quantidade que existe, tem que saber escolher, tem que mostrar a música que mais se adequa. E isto, visto do ponto de vista dos músicos, é sempre complexo, mas de qualquer forma é essa a nossa vida, é fazer músicas e esperar sinceramente que as pessoas gostem das nossas músicas, todas as pessoas. Aqui há dias falámos com o Calu, um dos Xutos, e a propósito do álbum dele, a solo, ele dizia que se tinha proposto tocar num determinado sítio e quando lá chegou que lhe disseram: vai tocar música dos Xutos. Ah, não, vou tocar do meu álbum. Ah, para o seu álbum, não. É uma situação que eventualmente já aconteceu com o Fernando Martins, de que ainda hoje continua eventualmente até a ligar mais a Rito Altejo do que até ao próprio tambor. Por acaso, não. Eu, no caso do Calu, é compreensível, porque é a maior banda do país. Nós estamos a falar de um universo musical que é maior do que eles próprios. Ouvir Xutos e Pontapés faz parte da gênese portuguesa, não é? Todos nós sabemos quem são os Xutos. Portanto, é uma dimensão muito maior. Em relação a nós, não, nunca ninguém até agora confundiu sequer circunstância de tambor ou Rito Altejo, ou tenha dito, tambor não, Rito Altejo é que era. Nunca nos aconteceu. Aliás, todos nós nos damos particularmente bem com os membros dos Rito Altejo. Aliás, um deles está a fazer agora um disco, penso que não vou levantar a caixa das surpresas porque não nos cabe a nós, mas posso dizer que um deles está a fazer um disco bastante interessante e que até pediu para tocar teclas numa das músicas. Portanto, todo o universo é pacífico e é de coajuda, mas no que diz respeito a tambor nunca sequer foi confundido a estética, porque na nossa cabeça as estéticas são substancialmente diferentes. de Cortina de Fumo, a Eletropop, estamos aqui a falar já de uma quinzena de anos. Sim. No que diz respeito aos concertos, o que é que vocês gostam já de levar? Tendo em conta que têm já quatro trabalhos atrás e este mais recente. Ora, em relação a concertos ao vivo e o que nós gostamos de tocar, aquilo que em termos de concertos ao vivo e como se pôde ver para quem esteve connosco no Teatro Municipal da Covilhã, nós tentamos não tocar muitas músicas do disco novo, mas sim fazer com que o repertório do início deste Cortina de Fumo até ao Eletropop seja ouvido, portanto, tentar que as pessoas cantem connosco as canções que de alguma forma conhecem. Nós só fizemos uma vez um concerto absolutamente diferente, que foi no dia 28 de maio deste ano. Se apresentar o Eletropop. Sim, em que tocámos Eletropop de uma ponta à outra, tal e qual como ele é, como se fosse uma experiência, aliás, sendo uma experiência única, que não fazemos ideia se irá repetir no futuro ou não, mas mesmo para nós foi um desafio, porque é algo que nunca tínhamos feito e é algo que tem imenso que ver com aquilo que nós ouvíamos e quando éramos mais novos no rock progressivo, em que se ouviam álbuns inteiros de seguida. E foi ainda hoje se faz isso. Ainda hoje Roger Waters continua a fazer concertos com o álbum The Wall, não é? Exatamente. Tocar tudo de uma ponta até à outra, tal e qual como as coisas são. E foi uma experiência muito, muito, muito engraçada, penso eu que para o público também terá sido. Agora, aquilo que nós fazemos mais ao vivo são concertos, até achamos nós que um nadita mais ecléticos e esperamos que interessantes. Nós começamos com um espetáculo com um setor absolutamente acústico, com violoncelo, viola d'arco, guitarras, percussão e voz, como é óbvio. Portanto, algo verdadeiramente intimista e muito perto dos arranjos, de alguns arranjos de música de câmara, mas, claro, dentro do nosso universo. Dentro do nosso universo pop, que progressivamente se vai tornando mais eletrónico. Portanto, para terem uma imagem, os instrumentistas, os músicos estão em U com a cantora ao meio, e depois passam para uma linha anterior, desaparecendo as cadeiras onde estão sentados, e passamos para um conceito muito mais eletrónico de canção, cuja canção de viragem pode ser uma ou pode ser outra, portanto eu não vou dizer agora qual é. Mas curiosamente, um bocadinho como aparece no teledisco do Fica. E, sim, é um pedacito, o teledisco do Fica, que aliás foi um acaso ser assim, personifica exatamente o que acontece. Nós, ao vivo, nós tocamos com os instrumentos acústicos e a canção na sua forma mais básica, que depois a meio se transforma numa força elétrica e eletrónica. Notar que mais para a frente, no meio do concerto, há uma fase do concerto em que se tocam os nossos dois temas mais longos, que são o 7 Minutos, que é do primeiro disco, e o 1973, que é deste Eletropop, e que é, pensamos nós, um dos momentos mais interessantes na nossa cabeça, não é? Musicalmente, em que tentamos, de alguma forma, mostrar aquilo que pode vir a ser o próximo disco. saber como parar. Tenho o meu mundo ao teu lado e outro tanto para te dar. Hei de subir bem mais alto sem saber como parar. Claro, de facto, da tour A Sorte Amplificada, que é assim que vocês designam. Exato. Que tem, presumo eu, em termos de músicos, os mesmos que vieram gravar este disco. Sim, sim, os músicos são exatamente os mesmos. É a Alexandra Valentim na voz, no ceramen e na percussão, o David Jerónimo na bateria e percussão, o André Tavares no violoncelo, baixo e voz, o Pedro Mimoso na guitarra elétrica, guitarra acústica e voz, o Miguel Teixeira na viola de arco elétrica e teclados, e eu, me chamo Fernando, na guitarra acústica e teclados. Há este sol que aquece o ar, como sabe, nós aqui no Caso Fazem Caso Toca temos a versão de desafios, que já passaram por eles e que hoje não consigo resistir de falar nisso. Porquê? No desafios da outra vez, falámos sobre a hipótese de fazer versões de temas para vir incorporar um disco de tributo a uma banda. Curiosamente, e por via de um desafio feito por uma rádio nacional, no caso aqui é a RFM, vejo que fizeram uma versão interessantíssima de um tema dos Kiss, que é de 79, se não me engano, I Was Made for Loving You. Onde aquilo que nos mais surpreende é a calma de Alexandre Valentim, que aliás parece, embora não o conheça pessoalmente, parece transversal à maneira como ela atua, que está muito longe daquilo que os Kiss fazem. Portanto, estamos mesmo longe de ver as caras pintadas. De onde é que sai um desafio deste tipo? O desafio aqui é, portanto, para já, porque é a rádio, essa rádio nacional, uhum, nos convidou para propor uma música que nós gostássemos de interpretar. Sim, sem palheta, esse é o desafio. Exato. E então nós optámos por fazer uma música que estivesse fora, absolutamente fora do nosso universo musical, mas que nos dissesse, que, aliás, que fosse conhecida do público, mas que nos dissesse muito em termos de poéticos. Esta canção, que na sua forma original é um sucesso transversal, não é? Uhum. Desde que nasceu, este I Was Made for Loving You, da forma que é tocado, tem uma estética e tem uma forma de comunicar, da forma no original, da forma como nós tocamos, é centrado na mensagem, quando cantada ao invés de um homem, por uma mulher, tudo se torna muito mais intimista nesta mensagem. É uma declaração de amor muito bonita e é com base nessa poesia que nós construímos todo o arranjo para a música. Portanto, as músicas não têm que ser como foram feitas originalmente, mas podem ter outras opções. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause boy, I was made for you. And boy, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me, and I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight, I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. We're gonna make it all come true. 'Cause boy, you were made for me. And boy, I was made for you. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can give it all to you, baby. Can you give it all to me? You were made. You can get. Frenético que conhecemos aos Kiss, de Tarek, vemos até aqui uma doce e suave Alexandra Valentim. Estamos perante uma doce e suave Alexandra Valentim. Também tenho os meus momentos, todos nós temos os nossos momentos. Claro, nós claro. Somos suaves e doces, mas também temos os nossos momentos de menos suavidade, chamemos-lhe assim. Sim, mas falávamos assim. É que, de facto, foi surpreendente a versão que fizeram do, muito obrigada. Deste tema. Muito interessante. Razão pela qual não podia deixar de incluir aqui. Sendo que, a partir do momento que existe esta versão, e que provavelmente as pessoas vão descobrindo, porque isto é viral, não é? E hoje em dia a divulgação passa muito bem pela internet, surpreenderia a Alexandra que viessem a pedir que tocassem em concerto este tipo de música? Não me surpreendia muito. Aliás, a nossa ideia é darmos esta surpresa, se calhar, também às pessoas. Será que vamos tocar? Não vamos tocar? Mas está nos nossos planos. Está nos nossos planos. E, por acaso, é a segunda vez que falo aqui deste desafio. Outra vez foi com o Miguel Ângelo, ex-Delfins, que tinha também no Sem Palheta uma versão do Space Oddity, do David Bowie, que sim. Também está fabulosa. Portanto, razão pela qual falámos sobre isso. E, às vezes, os acasos, não é? E este tipo de desafios faz renascer as músicas. E, eu, no caso, é interessante, que é um tema de 1979, não é? Que, provavelmente, para alguns daqueles que vão ouvir, é a primeira vez que o ouvem. Sim, eu acho mesmo, e este desafio, até que vou falar na RFM, porque foram eles que desafiaram. Claro que sim. Aqui, não temos palas aqui, infelizmente falamos de tudo. Sim, acaba por ser muito interessante, quer para as bandas, quer para esta descoberta de músicas mais antigas. Isto já existe, nós, por exemplo, eu havia músicas que eu não conhecia e que acabei por conhecer de um projeto que existe na BBC, que é o Live Lounge, e que foi por acaso numa daquelas viagens que se faz, fomos a uma discoteca e descobri estes discos e achei super interessante conhecer estas músicas tocadas por bandas atuais, e poderia ser um desafio que outras rádios poderiam também colocar. tem 10 temas originais, não é? Sim. Mas para fazer estes 10, o que é que não chegou a ver a luz do dia? Mas isso, o que não chegou a ver a luz do dia, irá, com certeza, daqui no futuro, aparecer. Ah, sim. Normalmente vocês aproveitam a criação e vão aperfeiçoando, não abandonam as ideias. Sim, já estamos a preparar, já estamos com novas ideias. Aliás, acabamos um disco e já estamos com a ideia o que é que vai ser o próximo. É um bocado um ritmo frenético. É um bocadinho, sim. Ora bem, então agradecer uma vez mais ao Alexandre e ao Fernando a disponibilidade de ter aqui para com a Boa Nova. E, claro, uma vez mais fica marcado o encontro ou para concertos ou para um novo disco. Sendo que na próxima estamos à espera, mesmo que seja aqui convosco, até porque temos condições de gravar aqui alguns dos nossos estúdios. Ah, sim, iremos com certeza. E muito obrigada. Obrigada por tudo e pela divulgação e pelo apoio que nos têm dado. Um abraço, Fernando. Obrigado por tudo, também. Obrigado, mais. Obrigado. O tempo apaga.